Se entregar, só você é capaz de transformar tudo em mim, de mostrar que esse amor nunca terá fim. Em meus sonhos, em meus sonhos.